liga. Não deixa passar batido. Acorda pra cuspir bandido. É, se tu tá vivo, tá ganhando. Só questão de disciplina. Time é pesadão e nem somo de briga. É, quem se aproxima sente o clima, fato. Corre daqui com esse papinho chato. É, tempo tá passando, subindo na vida. Lembra quando a gente era pequena ainda? Já fizemos muita merda e fazemos ainda. Avançando, tamo vivo. Vic Tarantino, vem que tem que tamo como, mano. Tudo garantido, hoje tamo assim. Depois do sufoco acontece, mano. Cuidado pra tu não ficar arrependido. Investindo tudo, isso é minha vida. Positividade faz valer a pena. É grana pelo sonho, não sonho pela grana. Se tu não entende a diferença, mano, é uma pena. Tempo tá passando, saindo no tapa. Vida guerreando, buscando a tal paz. Futuro incerto, presente agora. Queremos tudo e queremos mais. Tempo tá passando, saindo no tapa. Vida guerreando, buscando a tal paz. Futuro incerto, presente agora. Queremos tudo e queremos mais. Desatando o pique, dólar casa, só prosperidade. Faz o cheque pra família e pra comunidade. Tem que ser assim. Vida guerrilha do começo ao fim. Salve pra quem duvidou de mim, véi. Avançando segue, tá na sina. Superamos o medo e dominamos a ira. Fechadão com os cria, papo de visão. Rap, filosofia. O tempo me fez ver cada coisa que eu nem enxergava. Muda a atitude, tudo vai mudar. Segue o foco, hoje não consigo ver nada. Impossível de fazer ou de alcançar mais. Se não tem fé, desiste logo. É tudo garantido, não importa o que aconteça. Tudo garantido, mano, não abaixa a cabeça. Fechadão com os cria, papo de visão. Rap, filosofia, vem. Tempo tá passando, saindo no tapa. Vida guerreando, buscando a tal paz. Futuro incerto, presente agora. Queremos tudo e queremos.